Olá. Acolher e seguir aquilo que ouvimos nem sempre é fácil. Mas há coisas que nós devemos acolher e seguir porque elas procedem de Deus. Nós sabemos que Israel, pela sequência que nós estamos fazendo aqui, estava se preparando então para entrar em Jericó. A porta de entrada ali, né, a primeira cidade a ser encarada ali na Terra Prometida. E nós vimos, né, na última passagem, Josué recebendo instruções de Deus e de como eles deveriam proceder, né, algumas instruções assim inusitadas, a gente poderia dizer. Né? Tudo aquilo que era para ser feito, feito de forma repetida, dentro de uma ordem, dentro de uma sequência. Agora é hora de ver como é que ele, Josué, iria acolher essas instruções de Deus e ele passando ao povo, como é que o povo iria acolher isso. Isso é muito importante e é sobre isso que a passagem de hoje vai nos falar: acolher e seguir o que procede de Deus. O primeiro trechinho que nós temos aqui, ele vai do versículo 6 ao versículo 14 do capítulo 6. Então, capítulo 6 de Josué, do versículo 6 ao 14. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levem a arca da aliança do Senhor. Sete de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles. E o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. Primeira questão que nós vimos aqui é acolher e seguir instruções práticas. Acolher e seguir instruções práticas. Nós estamos em época de Copa do Mundo e nós vemos que é muito interessante notar alguma oportunidade que a gente tem de ver um jogo, um pedacinho de um jogo de futebol, notar como determinadas equipes são extremamente eficientes em seguir as instruções que são dadas para eles, né? Uma disciplina tática, como se chama no mundo esportivo, né? Aquela disciplina de se manter na posição designada e fazer aquela movimentação explicada e treinada ali né, junto ao treinador do time, da equipe, e você vê que muitas equipes são eficientes, e geralmente são essas equipes que ganham, né, na medida em que elas são eficientes em cumprir essas instruções. Ora, como é que Josué acolheu e seguiu as instruções práticas? Ou seja, as instruções de Deus. Veja, ele recebeu as instruções diretamente de Deus. O que que ele fez? Ele repassou tudo fielmente. Toda a primeira parte do que a gente leu aqui, a primeira da primeira, vamos chamar assim, o início dessa primeira parte, nos mostra praticamente aquilo que Deus disse, ele repetiu. Né? Então a gente aqui nem vai explorar os detalhes, logicamente, do que está envolvido ali com a arca, as trombetas, a presença dos sacerdotes, a importância de marchar. Tudo isso nós já discutimos na passagem anterior. Agora, o que é importante a gente perceber aqui é como Josué repassou tudo de maneira fiel. Pode parecer uma bobagem isso, mas não é. É importante a gente ver como ele é um canal, ele se torna aqui uma verdadeira voz de Deus aqui para o povo. Esse era o seu papel, ele tinha que liderar desta forma. Esta é a forma correta de um líder, segundo a vontade de Deus. Ele ouve de Deus, ele tem aquela experiência própria dele com Deus, e em seguida ele vai passar isso para as pessoas, ele vai transmitir isso para as pessoas. Nós percebemos que ele faz tudo isso de maneira fiel. Agora, como é que o povo acolheu e seguiu as instruções de Josué? Eles todos fizeram tudo em ordem, como você pode perceber. Repassando aqui muito rapidamente, né? Você vê que então, os sacerdotes iam tocando as trombetas à frente da arca, os soldados se mantinham ali nas suas posições, eles tinham que fazer aquela marcha e enquanto as trombetas eram tocadas. Tudo foi feito com ordem, tudo foi feito de acordo com aquilo que Josué havia dito para eles. Mais uma vez, a gente tem que parar e pensar. Pode parecer uma bobagem, pode parecer um detalhe simples, mas não é, porque dependeu novamente de disciplina, a disciplina que dependeu da confiança, como a gente viu na semana passada. A disciplina, ela depende da confiança, confiança naquilo que Deus prometeu. Por isso que Deus falou pessoalmente ali com Josué, ele sabia quem estava falando com ele, ele teve essa confiança, ele teve a disciplina de repassar, e agora você vê que as pessoas estão fazendo isso. Eles fizeram durante aqueles 6 dias, repetidamente, tudo como foi dito para eles, acolhendo e seguindo as instruções. Não é algo tão simples, porque o ser humano, ele não tem essa facilidade para seguir instruções, para seguir regras, para acolher e para seguir, né? E veja quantas instruções práticas, no âmbito da vida espiritual, elas nos são passadas. Vamos pensar em nós, né? Na vida cristã, né? A vida na palavra, né? Não a vida meramente de igreja, né? Essa instituição, né, que existe, ela tem que existir, né? Como organização e tudo mais, tem que ter um local ali para se unir, tá tudo certo, mas veja. Estamos falando aqui de vida, vida real. Aquilo que é pregado, aquilo que é aconselhado muitas vezes em termos pessoais. Por exemplo, Leia tal porção das escrituras, isso vai te ajudar a resolver este tipo de problema. Leia o livro de Josué, leia Eclesiastes, leia. Olha, você tá passando aí por uma fase que está te levando a uma certa ansiedade. Leia tais passagens da Escritura. São questões práticas. Fazer envolve fazer determinada coisa. Discipline seu filho. Siga tais princípios bíblicos que falam sobre a disciplina. Por que disciplinar e como disciplinar, e o que, quais resultados você colhe disciplinando ou não. Enfim, veja o que a Escritura diz, siga isto, adote determinados hábitos financeiros. Muitos problemas que as pessoas têm são originados por falta de disciplina, e há princípios bíblicos que, se colocados em prática, eles ajudam, eles resolvem esses problemas. Muitas vezes, acolher e seguir instruções práticas vai exigir de nós uma confiança naquilo que Deus nos diz, naquilo que Deus nos instrui, porque vão na contramão da cultura em que nós vivemos, vão na contramão de princípios que prevalecem por aí afora, como, por exemplo, olha, não faça determinada coisa porque você vai ter prejuízo financeiro. Mas como eu posso, então, equilibrar minha vida financeira tendo prejuízo, deixando de sonegar isso, deixando de omitir determinadas coisas ali? Como é que isso é possível? É possível porque tudo a gente precisa levar em consideração aquilo que não é circunstancial. Precisamos ter plena confiança. Essas coisas estão em questão. É preciso disciplina, e a disciplina depende de confiança. Agora, tem um outro fator aqui que vem logo em seguida nessa questão do acolhimento, nessa questão de seguir aquilo que procede de Deus. Veja, os israelitas estão ali prestes, realmente estão cumprindo ali já os 6 dias, né? E chegando o sétimo dia, no sétimo dia eles vão dar 7 voltas na cidade, não apenas uma volta. E é nessas 7 voltas, que talvez tenha levado o dia inteiro, né? Imagina-se, né? A cidade não era uma cidade enorme, mas não era uma cidade tão pequena. Veja que é algo parecido com o dia D lá da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados ali fazem aquela operação na Normandia, etc., que acaba culminando ali com o fim da guerra, com outros fatores ali que estão em conjunto, que a gente não vai discutir aqui, mas a questão é que havia um dia determinado, chamado de dia D, o dia que tudo estava combinado para acontecer, para aquela operação acontecer. Ora, o sétimo dia ali das marchas de Israel em torno de Jericó era esse dia, era o dia demarcado por Deus, era o dia que Deus iria agir e que eles deveriam, então, ter uma última ação de ataque, né, em relação à cidade. Aliás, a única ação de ataque, né? As outras ações era só marchar, tocar a trombeta, voltar pro acampamento. Agora é a hora de dar uma advertência ao povo. Veja que interessante, a partir do versículo 15 até o 19 do capítulo 6. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Se de um lado tinha que acolher e seguir instruções práticas, a advertência é no sentido de acolher e seguir critérios morais. Vamos ver o que está em jogo aqui nessa questão moral do que eles estavam para fazer. Não é uma guerra comum, não é um povo qualquer, não é uma ação qualquer. Existem critérios que precisam ser pensados, precisam ser lembrados e que precisam ser seguidos. Em primeiro lugar, o que foi destinado para destruição? Existe uma palavra no hebraico que é herem, que é consagrado para destruição, é destinado para isso, é algo que é separado para que seja destruído. E você vê essa palavra algumas vezes nas escrituras. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 7, dos versículos 22 a 26, diz assim: O Senhor, o seu Deus, expulsará aos poucos essas nações diante de vocês. Vocês não poderão eliminá-las de uma só vez, senão os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando-os. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará a vocês, lançando-as em grande confusão até que sejam destruídas. Ele entregará nas mãos de vocês os reis dessas nações e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobicem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha. Para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Senão também vocês serão separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está separada para a destruição. Você reparou a repetição desse termo, dessa expressão, separada para a destruição? Esse é o herem, né? É consagrado, foi determinado aquilo, né? Para ser destruído. Jericó era assim umas primícias da terra prometida, a primeira cidade. Essa cidade toda era uma oferta para Deus, você pode considerar assim. Só que nessa oferta você tem aquilo que vai ser totalmente destruído. E dentro dessa questão de destruição, a gente vai ver que tem coisas e pessoas na passagem da semana que vem, se Deus quiser, né, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Mas vamos pensar aqui em perigos, como o perigo da contaminação que está presente aqui. Você vê lá no texto de Deuteronômio, que é do tempo de Moisés, Deus antecipando a época em que eles entrariam na Terra Prometida e dizendo que essas coisas deveriam ser feitas dessa forma, até para que eles não se contaminassem com o paganismo dessas nações, os seus deuses, os seus costumes. Os seus hábitos pervertidos, né? Tudo isso está em jogo aqui e Deus não quer isso. Ele quer a destruição como algo consagrado para ele. Mas também tinha aquilo que foi destinado para a preservação. Você lembra que Raabe foi aquela prostituta que acolheu ali os espiões israelitas, né? O Mossad da época lá, né? Os espiões israelitas que foram ali para fazer aquela pesquisa, para enviar o relatório depois para Josué. Então ela os acolheu, ela os protegeu, foi feito um acordo de que ela também seria protegida, ela e sua família, né, e as coisas deles seriam protegidas e seriam preservadas. E isso foi lembrado por Josué na hora ali de entrar em ação, na hora do sétimo dia, na hora do dia D. Ele lembrou disso, lembrou daquilo que tinha que ser destruído, mas lembrou também do que tinha que ser preservado. O perigo aqui, logicamente, não fazendo isso, não seguir esse critério, é o perigo da deslealdade, descumprir aquilo que foi pactuado, aquilo que foi acordado entre as partes. Isso é muito sério, né? Isso é muito é uma coisa muito importante para ser vista, né? Não se pode desprezar essas questões. Foi assumido e tinha que ser cumprido. Mas tem também o que foi destinado para a devoção. Tem destruição, tem preservação, mas tem a devoção. Tinha peças de valor ali em toda a cidade, com certeza você não vai ter dificuldade em pensar em objetos como são os descritos aqui nessa passagem: prata, ouro, bronze e até mesmo ferro, que veja que precisava todo um trabalho ali de fundição, ele tem que ser minerado, enfim, coisas que têm um valor, mas que esse valor não era para ser uma fonte de riqueza para as pessoas, não era para ninguém ficar ali dividindo. Nessa primeira cidade aqui, isso não podia acontecer. Isso estava relacionado a uma oferta que deveria ser feita para Deus, ou melhor, né? Sim, para Deus, mas através do santuário. Ia para o santuário, isso tinha que ser consagrado dessa forma. Se tinha coisa consagrada para destruição, coisa consagrada para preservação, tinha aquilo também que era consagrado ou destinado para devoção, para aquele local, para aquela construção, né? Para os objetos ali do santuário. É bem possível que Deus aqui já está fazendo ali a sua provisão para o futuro templo, né? Mas qual é o perigo aqui? O que está em questão aqui? A questão aqui é o perigo do materialismo, de você olhar para as coisas e pensar, puxa, quanta riqueza aqui, né? Nós vamos ver logo aqui, na sequência, que vai haver esse problema. Você vai ver pessoas cobiçando as coisas, né? Você vai ver pessoas descumprindo isso. Mas aqui, aquilo que foi dito foi reconhecido e foi seguido, né? Foi acolhido e foi seguido. Acolher e seguir essas advertências exigiu que eles exercitassem o seu senso moral, de acordo com os padrões de Deus. Preste bem atenção nisso. Existem padrões de Deus, e os padrões de Deus, eles não são relativos, eles são absolutos. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Por isso, os israelitas, eles tinham que ter muito claro nas suas mentes que não era apenas agir, certo? Eles tinham que agir, eles tinham que seguir aquelas instruções práticas, mas eles tinham também que saber que havia motivos por trás daquilo. O que estava por trás daquilo? Era enriquecer, era invadir, era espoliar, era só matar por matar? O que tudo aquilo. O que realmente estava acontecendo ali? Eles precisavam entender que aquilo era cumprimento de promessas de Deus. Eles precisavam entender que o que eles estavam fazendo era serem instrumentos de Deus ali. A gente vai falar também na passagem seguinte, sobre essa questão da vida humana, né? Afinal de contas, havia ali o perigo, por exemplo, também, né, de uma espécie justificativas humanitárias para deixar de fazer aquilo que tinha que ser feito. Enfim, havia muitos perigos rondando ali. Eles precisavam pensar no porquê estavam fazendo tudo aquilo. E nós vemos, né, não só no caso isolado que vem na sequência, depois aí na frente, mas teve uma época, né, a própria geração seguinte ali, a geração de Josué, não manteve esses critérios e continuou de algumas formas diferentes, não mantendo esses critérios durante a sua história e sempre sofreu por isso. Sofreu a disciplina de Deus que vinha em forma de perseguição, na forma de inimigos, sofreu de diversas formas. O fato é que eles não seguiram esses critérios. Critérios morais são importantes em relação ao mal, ou seja, a Escritura sempre nos dá a definição daquilo que é errado, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é mal, aquilo que muitas vezes está ligado a paganismo, está ligado àquilo que é contrário às coisas de Deus. E a Bíblia diz: afaste-se dessas coisas, rejeite, negue, renegue essas coisas. Em relação a compromissos, os critérios morais também são permanentes na palavra de Deus. Nós temos que cumprir, nós temos que ser pessoas de palavra, pessoas cumpridoras. E em relação àquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus, a palavra de Deus, ela nos mostra o tempo todo que nós temos que entregar não só bens, não é questão só de ser dizimista, etc., tantos princípios que têm relação a bens, mas aquilo que nós devotamos a Deus e que muitas vezes nós roubamos dele, tiramos um pouquinho de volta, inclusive o nosso tempo, o tempo que deveríamos dedicar a ele. A gente tem uma compreensão dessa moralidade, daquilo que nós fazemos, nós vamos conjugar melhor aquilo que é prático, acolher e seguir instruções práticas, está ligado a acolher e seguir critérios morais. E você vê que o povo aqui foi instruído, eles seguiram, eles acolheram e seguiram tanto uma coisa quanto outra. Isso foi muito importante nesse episódio da entrada ali em Jericó. O que nós temos que fazer? É exatamente isso, acolher e seguir instruções práticas que procedem da palavra, sublinhando da palavra, ou seja, de Deus, aquilo que vem realmente de Deus. Temos que nos certificar de que vem dele. Vindo dele, nós temos que acolher e seguir as instruções. Temos que ser pessoas disciplinadas naquilo que nos compete, naquilo que Deus nos repassa, as responsabilidades que Ele nos dá, inclusive em termos da igreja. Nós somos privilegiados porque Ele nos deu um coração que é receptivo às coisas de Deus e é desejoso de fazer as coisas de Deus. Isso o Espírito Santo, Ele já nos capacita para isso. E nos dá essas condições. Ele implantou em nós a fé verdadeira, a fé genuína, e é com essa fé que nós vamos ter a confiança necessária para tomar atitudes muitas vezes radicais, e devemos tomá-las em relação a muitas coisas. Não importa se a gente está indo muitas vezes na contramão do mundo, da cultura, da nossa própria família, daquilo que nos levaria ao sucesso profissional, etc., etc., contanto que estejamos cientes de que seguimos, acolhemos e seguimos instruções, acolhemos e seguimos critérios que são de Deus. Aliás, os critérios são aqueles também que procedem da palavra. É muito importante a gente não estabelecer certos e errados a partir de pressuposições que nós vemos por aí, os achismos, né? Ah, eu acho que isso aqui é pecado. Ah, eu acho que isso aqui é errado. Ah, isso aqui parece com o mal, né? A aparência do mal não quer dizer isso na Bíblia, né? O que eu acho que é o mal, né? A aparência do mal é aquilo que, como o mal realmente se manifesta, que é uma outra ideia. Mas eu tenho que ter uma noção um pouco minimamente clara, né? Daquilo que é certo, daquilo que é errado, para poder orientar a minha vida. E aí, abastecido desses recursos, eu poder guiar o meu comportamento, a minha bússola interna, me levar a agir, a tomar as atitudes, a ser obediente, a ser disciplinado e assim ter uma vida mais satisfatória no que diz respeito à caminhada com Deus. É isso que realmente importa. As grandes batalhas como essa que a gente vê aqui, muitas vezes elas são pregadas até como com aquele triunfalismo, né? De que então Jericó vai cair diante de você e tal. A importância de tudo, tudo bem, Jericó caiu lá, mas a importância de cada detalhe do que estava envolvido ali tem que ser vista, tem que ser pensada. E que nós sejamos essas pessoas que acolhem e seguem aquilo que procede de Deus. Deus nos ajude nisso. Eu desejo então, que você tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.